390, corrigindo o nível 390 via Upper Whisky 58. Decolagem 1-0, primeira curva esquerda, perfil da saída Pulca, transição Caju, 5-4-2-3 no transponder, 119-8 ao controle, voo no 260. Chegada Bonf, altímetro 1-0-1-4. Confirme o altímetro no 2775, o condo 24. Afirmo, vou confirmar. 9.8 e a rota por isso que 58. 19.8, rota conforme o plano, Opel Whisky 58, gol no 260. Afirmativo, o transponder confirmando é o 5423. Confere 5423, obrigado. Sente 01 no portão, aponte quando pronto para acionamento, puxa, gol no 260. Formará. Autorizado, cruzamento de Matilo Zulu, Quebec, Mike Lima, na Lima Chama Sol, 1-2-1-0, vamos lá. Autorizado, 3 milhas, o F. McLaughlin. Ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Estou aguardando. Uniforme F-MacGolf, pouso autorizado no 7, 080 graus, 1.9. Solo 05, Livrano 219. Livrano 219, 07. Salvador, bom dia, Azul 4207, Livrano da sua escuta. Azul 4209, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3, reportando para ingresso principal 4207. Afirmativo, Lima Cruzulu, mantém a posição, tem um tráfego para ingressar no pátio principal, ok? Quem está posicionado? Azul 4207, livre ingresso, pátio principal, 09 ao portão. Livre ingresso para o 09, para 207, vai agilizar. Grato. Lima Cruzulu, o solo voltando. Vai observar uma Embraer Azul estacionando no portão 09. Assim que o mesmo concluir o estacionamento, está livre até o PAD 3 e a CUS ingressando no PAD 3, ok? Ok, vai, a CUS vai ingressando no PAD 3. Atento o Azul aqui. Quando 24 está sob setor para perca de altitude, mantenha presente para o limite ao localizador. sim, presente pro limite localizador. Salvador, bom dia, Otan 3198, passando sim para baixar e travando. 3198, pouso autorizado no zero, vento uma centena, 159. Livre pouso no zero, 3198. Firme? É o Lima Quiro Zulu, confirma o que é nosso plano para Caju. Tem um para Petrolina, Lima Quiro Zulu, as 3 Zulu. Ok, vou ter que manter HG na sala de hoje. Afirmativo, eu vou checar aqui no sistema, ok? Ground Control, Charlie, Papa Sierra. Charlie, Papa Sierra, could you confirm the your April, please? April 3. Roger, to Santiago de Chile. Affirmative. Roger, stand by, it's Grants. Charlie, Papa Sierra. Lima Quiro Zulu? Afirmativo, é CHG para Aracaju no 090. Só para confirmar CHG. Papa, Tango, Tango, request experience level 100 to Guanabia. Roger, you are number 2, stand by, please. Number 2, por causa. Para o reporte estabilizado. Esquerda, 190, reportará estabilizado, conta. Zou, copia? Para o copo. Lima Quiro Zulu, Salvador Aracaju, autorizado nível 090, Golf 677 a rota, decolagem da 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Conde. 5440 no transponder, 698 é o controle. O Lima Quiro Zulu. Polo 24, complete esquerda pro 080. Esquerda 080. Tracionado. 04 a bordo, 440 a bordo. Afirmativo, só faltou cotejar a rota, que é a Golf 677, ok? Golf 677, Lima Quiro Zulu. Chame quando pronto para o acionamento. Chama. Alfa Tango Tango, are you ready to copy? Yes, I'm right. Alfa Tango Tango, Salvador to Guanambi, flight level 100. Take off from runway 10. Turn right, gully, departure, eval transition after eval direct Guanambi, Scock 5403. And the frequency is 119.8, Alpha Tango Tango. Yank plan after 200 nautical miles, change to VFR 085, the flight level. Okay, so approach one level 100 to Guarani. Pressão 219. And the frequency will be 118.6/119. We are now in front of the 3 response. Roger, could you confirm the scope code, please? Scope code 5403. Read back is correct. Pondry, are you ready to start up? Yes, I'm ready. Report when you're ready to text. We'll call you back, perfect. Salve Salvador, gol 1260 no gate 1 para puxa estacionamento. 1260 no portão, tá livre, reporte táxi. Reportará 1260 gol. Salve 3198, Lebrona, escuta, bom dia. Salve 3198, ingressa via quilo para 3, reporte para ingresso no pátio principal. Parte 3, vai chamar para ingresso, parte principal, 3198. Charlie, Charlie, Papa Sierra. Go ahead, sir. Okay, stand by for 5 minutes, please. I don't have your flight plan yet, okay? I will contact the Recife Center. Autorizado com visual, Codo 24. Codo 24, complete a aproximação, chame a torre em 1-9-8-6-12. 1-9-8-6-12. Torre Condor 24, uma milha para o externo, tem baixado travado visual. Espera 2524, pouso autorizado no zero, tentou 00 graus, 1-5-9. Livre pouso, pistão no zero, Condor 24. Confirmando 1-10 graus, 15 nós, né? Da 3198, ingressa corrigindo. Mantenha a posição da 3198, portão previsto ao 03, eu tenho um bang da Gol realizando o push, ok? Assim que o mesmo iniciar o táxi e livrar o setor, está livre sem ingresso até o portão 03. Afirmativo, está mantendo a posição, observando o Gol, pode liberar, prossegue para o 3198. Você confirmar o vento por Condor 24? 1-0-0 graus, 1-6-9. Uma centena com 16 nós. Solo Salvador, Gol 1-2-6-0, com 1-3-2 a bordo, 3 horas e 6 de autonomia, alterna Salvador. 1-2-6-0, confirma os dados, por gentileza, novamente. O Gol 1260 está com 132 a bordo, 3 horas e 6 de autonomia, alterna Salvador. Afirmativo, Gol 1260, tem táxi autorizado até a Taxi Índia, até o Cogina, até o ponto de espera da 10 via Índia, no ponto de espera quando pronto 886, o altímetro 10 no 4. Está autorizado via Índia até o ponto de espera da 10, para ajuste 10 no 4, Gol 1260. Salvou. Obrigado, bom trabalho. Salvador, o Gol 1260. Gol 1260, Alim mantém 1-0. Alim mantém 1-0, Gol 1260. Força aérea 2524, solo 1-8, libera a direita, solo 1-2-1, nesse manage. A direita 219. Solo 1-2-1, para acionamento mais de 3, 4 a bordo, para 179. Foi autorizado alinhar e decolar 10 gol no 260. Reporte quando pelo prototáxi. Seja, pode rotatória do Zap no campo. 524, Foxtrot livrou táxi via Alfa e aguarda na Taxiway Delta. A intenção é o pátio militar. Afirma. Gente, reporte quando pronto na Taxiway Delta. Na Delta pronta para cruzar. Sente o Condor 24, aguarde. Aguarde. Condor 24 está livre o cruzamento, pistão no 028 até o pátio militar. O Condor 24, na minha escuta. O pátio militar conta. O 260 contato radar, subou 390, sai da PUCA. 390, sai da PUCA, algum 260. Lima Kilo Zulu, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 090 graus, 159. Decolar pistão no 0. Salvador, bom dia, azul 4060, paciente da Quebec, cruza 210 para 150. Azul 4060, aciona identificação, autorizada a chegada à mar e desce para 4000 pés, que é legal no 014. Na chegada Mari, descendo para 4000 pés, 10014 no ajuste, 4060 azul. Okay, Charlie, Papa Sierra, I'm contacting Receive Center now. I'm just waiting for your horoscope code, okay? Sol Salvador, Azul 4207, bom dia, 660 Rio de Janeiro com a Quebec. Azul 4207, Rio de Janeiro, Santos Dumont 360, Quebec, confere, pronto, cópia. Afirmativo. Azul 4207, Salvador, Rio de Janeiro, autorizado, tio 360 nível, 360 nível autorizado, decolagem da 10, primeira curva direita, precisa saída da EL, Leda, após Leda, direto posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Onde intercepta a rota UP November 857 até Porto Seguro, após UP Zulu 16, UP Zulu 16. 5430, transponder 198, o controle Azul 4207. Autorizado Rio de Janeiro 360, saindo na Tael, Leda, após Bidev, e intercepta UP November 857 até Porto Seguro, após UP Zulu 16. 5430, transponder 119.8, lembrando que a primeira curva direita, 4207. Afirmativo, correto, cotejamento 09 ao portão, é posto quando pronto, pressionamento push. Porra amarelo, escravo. Alô, posso Quebec, Mike Lima, na Lima, chama só 121.9. Gilete, tempo tudo. Lima, que usou o contato radar, subida conforme autorizado, será Conde. 477, sem pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 grau, sul no 59. Livre pouso na 10, voo no 477. Roger, maintain position. Que você é a Gaza, afirmativo. Chega a torre no 8612. Tá. Olha, você deve estar no Golô, vai começar no ataque 3, está pronto para a costa, conquista a centena. Afirmativo, Giletango Zulu, ingressa via Lima até o Pato 3, o Giletango Zulu na minha escuta. Ok, Lima até o Pato 3 autorizado, está na sua escuta, autorização conquista, a centena. Afirmativo, foi feito na CHG do Gileto Bravo Delta para o Giletango Zulu. Isso. Foi feito algum plano para Paulo Afonso? Está feito o plano, o pessoal lá na Baixé vai cancelar e vai fazer outro plano para outra aeronave. Ok, o Giletango Zulu copia a centena conquista? Bora! Giletango Zulu, Salvador conquista, uma centena autorizado, decola da 10, primeira curva direita, perfil da saída agora, Eval após Eval, direto conquista. 5404 no transponder, o controle 198, Giletango Zulu. Conquista a centena autorizado, decola na 0, curva direita, agora Eval 5404 no transponder, 198 ao controle, Giletango Zulu. Primeira curva direita, confirma o transponder. Isso, primeira curva direita na Guardeval, transponda é o 5404. Correto, reporte quando pronto no Pato 3 para acionamento, Giletango Zulu. Charlie, Papa Sierra, Red Cup. Reito, comissão. Charlie, Papa Sierra, Salvador to Santiago, Sierra, Charlie, Eco, Lima. Flight level 430 via Upper Whisk 58 until Sorocaba, Sierra Charlie Bravo. After Upper Lima 310, after according flight plan route. Take off from runway 10, turn right, dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure. After Leda position, Lima Echo Delta Alpha position. After Leda, direct Sagaz position. Sierra, Alpha, Golf, Alpha, Zulu. Scope code 5451. Scorpio with 5451, frequency of departure is 119.8. Charlie, Papa Sierra. Charlie, Papa Sierra, clear the bar, Sierra Charlie Echo Lima, fly 430 via Upper Whiskey 58, Sierra Charlie Bravo, Sorocaba, after Upper Lima 310, and then at 5, departing from runway 10, turn right to Delphi, after that Lida, Lima Echo Delta Alpha, and to Sagat. Squad 5451 and after departure 119.8. Okay, could you confirm the departure, please? Observando o Boeing da Gol que vai ingressar no pátio 3. Evite sobrevoar a aeronave. Ciente visual com ambas aeronaves, ou Yankee Serra Serra. Reporta no solo controlado do pátio 3, Yankee Serra Serra. Reportará. Ok, prone 3, are you at you, setup? Wait for setup. Ok, it's clear to port when you're ready to start text. Call you, wait for text, thanks. No 477, livrou. Voo no 477, táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Corrigi, no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. No 3, reportará para ingresso no principal, no 477. O Gilet tem Zulu e a torre? O Gilet tem Zulu e ao solo? ILS com 738. Bono 738, complete aproximação, chame a torre em 198, meia dúzia. 186, Gon 738. Azul 4060, desce via 2000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. Via para 2000, reportagem estabilizado, 4060. A departure, control good morning, papa, papa, papa, tango, tango, peço em fall, 500. Faltando todos, qual que é a identification? Scott again. Apontando Scott 5403. Scott normal position 5403 Papa Tango. Apontando Tango now, with the contact climb to level 100 Golly departure. Climb to flight level 100 on Golly departure. 38, pouso autorizado, pistão na zero, vento 090 graus, 159. Livre pouso no zero, gol 1733. Oi, Yankee Serra Serra está no solo, então a gente chama a senhora mais uma vez para conseguir parte 4. Consciente, Yankee Serra Serra, solo 31, chama para nova decolagem. É. Paulo Salvador, azul 4207, totalmente pronto, gate 9, portão 9, para pushback a estrada aberta. O Zé autoriza diretamente parte 4. Ok, muito grato. Portão 9, para pushback a estrada aberta. Está livre por táxi. Reportaremos com a 207. Afirmativo, direto em Zulu, por gentileza, acione agora 544.